Eu te vi nas artes plásticas. Cê mexeu demais comigo. Tu é o revival do marinheiro. Cê sabe circular. Meu look eu pensei o dia inteiro só pra te encontrar. Mas no teu tempo eu fico na pista o set inteiro, dançando como se seu corpo estivesse